necessário foi a Cristo atravessar a Samaria, pois junto à fonte de Jacó uma mulher encontraria. Jesus lhe disse: dá-me de beber. E a mulher, sem nada entender, pois na verdade ele estava ali para lhe saciar a alma tão sedenta de justiça, a alma tão cansada e tão aflita. Jesus sabia a condição daquele pobre coração, mas ao invés de condenar, ele escolheu lhe dar perdão e abençoar. Oh, porque da água que ele dá vai muito além de saciar. Abre uma fonte interior com água viva a jorrar. Porque da água que ele dá vai muito além de saciar. Abre uma fonte interior com água viva a jorrar.